Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, também nossos telespectadores do nosso canal do YouTube e principalmente aqueles que nos acompanham através da Loja Esotérica Virtual, o portal que recepciona a todos vocês, queridos ouvintes, para mais uma noite de estudos aqui no Lux Esotérica, com a apresentação de Osmar de Carvalho, esse coordenador que está apresentando esse programa, que tem por objetivo levar temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia para todos vocês. Hoje, ao vivo, nesta quarta-feira, dia 7 de maio. Hoje chegamos meio atrasados aqui no estúdio, mas estamos aqui, ouvintes, ao vivo e a cores com todos vocês, recepcionando todos aqueles que participam aqui na nossa rádio, nos ouvindo e principalmente mandando um abraço para todos os nossos amigos que acessam o nosso grupo do Facebook. Não deixe, ouvintes, de conhecer a Levir no Facebook e também não deixe, ouvintes, de prestigiar o nosso trabalho em www.levir.com.br. Esse portal que vai completar agora no mês de julho, no dia 5 de julho, completará 18 anos de transmissões na internet, ouvintes. Já é uma vida de transmissões, de programas, de textos, sempre com o seu patrocínio, ouvinte, e retornando sempre o seu patrocínio com muita energia, ouvintes. Estamos com uma novidade no site da Levir. Todos aqueles que nos apoiarem, nos patrocinarem, vão receber brindes maravilhosos de associação na Levir. Temos sempre enviado para vocês um DVD-ROM com mais de 300 palestras do site da Levir. E sempre temos enviado para vocês o seu mapa numerológico, usando a ciência oculta da numerologia com o fim de extrair o significado oculto da fórmula mágica que é o seu nome, ouvintes. E agora, a novidade, também estamos fazendo, ouvintes, a sua astrologia. Se você nos der o privilégio de ser o nosso associado, de ser nosso patrocinador, nós teremos a grata satisfação de analisar para você, querido ouvinte, o seu mapa numerológico e também o astrológico, tirando aí para vocês, ouvintes, todas as interpretações com relação ao seu signo solar, ao seu ascendente, aos planetas nas casas planetárias, a sua lua, ouvintes, que representa a sua vida passada, as progressões planetárias e também a revolução solar tirada para o seu aniversário nesse ano de 2014. Vai ser realmente, ouvintes, uma ferramenta de autoconhecimento, que é o nosso objetivo aqui no nosso programa, ouvintes. Sempre trazer temas, ouvintes, que contribuam para a sua espiritualidade. Então, Anatomia Oculta é a série de programas que nós estamos fazendo aqui com vocês, ouvintes, e hoje vamos dar continuidade a essa temática realmente muito, muito importante, ouvintes. Não deixem, ouvintes, de estudar essa série de conhecimentos, ouvintes, sobre a Anatomia Oculta, porque vocês realmente, ouvintes, vão ter aí uma chave importantíssima para vocês conhecerem mais profundamente a vocês mesmos. É esse o nosso objetivo, ouvintes, sempre ter aqui com vocês, ouvintes, uma chave de interpretação. É para isso que o programa Lux Esotérica existe, para que vocês tenham, ouvintes, aí a possibilidade de conhecer aí os fundamentos esotéricos, teosóficos, e isso, ouvintes, vai fazer com que, seja qual for a corrente espiritualista que você siga, ouvintes, você sempre vai estar aí bem acompanhado de conhecimentos bem fundamentados, ouvintes. E, então, eu convido a todos vocês, ouvintes, para esse estudo, sabendo que a anatomia oculta, ela tem realmente um retrospecto, ouvintes, muito importante dentro daquilo que nós sabemos que é as camadas energéticas, ouvintes, do corpo humano. Isso vocês vão encontrar no livro do Major Arthur E. Powell, O Duplo Etérico, ouvintes. Então, remeto vocês para o estudo desse livro, que está realmente servindo como base aqui para as nossas interpretações, para as nossas elucidações acerca desse assunto. E hoje nós vamos falar, ouvintes, muito especificamente sobre a questão de como a energia é distribuída no corpo humano. E, ouvintes, toda a energia realmente importante para nós provém do Sol. O Sol é a nossa fonte máxima de energia, ouvintes, e é dele que provém as três energias fundamentais que fazem com que toda a vida se movimente nesse nosso sistema. Sabendo que o Sol físico, ouvintes, é materialmente 99% de todo o nosso sistema solar. Então, da matéria do sistema solar, 99% é o próprio Sol. Todos os planetas, cometas, asteroides e tudo mais que circula, orbita ao redor do Sol, é apenas 1% da matéria do nosso sistema. Por isso, ouvintes, e se nós vamos estudar também as energias do nosso sistema, que são três, ouvintes, essas energias, que são o Fohat, o Prana e a Kundalini, né? A energia de Fohat, nelas estão incluídas todas as energias físicas, como a eletricidade, o magnetismo, o calor e o som. É uma energia realmente desconhecida até mesmo para os esoteristas mais avançados, têm dificuldades para compreender o que é o Fohat. Muitos sequer ouviram falar a esse respeito. A maioria já ouviu falar sobre o prana, né? Ou a vitalidade, chamado também no Oriente de ti ou de ki, né? Há várias palavras no Oriente que denominam esse o prana ou a força vital. Ele tem realmente uma importância muito, muito grande para a nossa vida, ouvintes, porque diferentemente do Fohat, que trabalha num nível mais profundo com energias magnéticas, elétricas, o prana é a energia, ouvintes, que está realmente ligada aos seres vivos. Ou seja, nada que existe nesse planeta que esteja vivo pode escapar da influência do prana. Na verdade, todos os seres vivos, animados, que têm um corpo biológico, são animados pela força prânica, e sem o prana, ouvintes, não existiria a vida como nós a conhecemos. E a terceira energia que provém do Sol e é, ouvintes, a Kundalini, ou também chamado de fogo serpentino, porque no ser humano a Kundalini está armazenada na base da coluna, e o termo Kunda, né, que denomina exatamente a Kundalini, ela significa exatamente a serpente enroscada. Daí que os orientais, quando eles descrevem os sete chakras fundamentais, ouvintes, eles descrevem a Kundalini como a serpente que repousa enroscada na base da coluna, como se fosse também uma mola que está justamente aguardando o despertar. Mas nós temos dito aqui, ouvintes, que esse conceito de que a Kundalini realmente precisa ser despertada não é um conhecimento perfeito. Porque, na verdade, a energia da Kundalini já está desperta nos seres humanos. Pois a Kundalini, ouvintes, que é a energia criativa, recreativa, regenerativa do universo, é ela que é responsável pelo impulso vital que faz com que as células se reproduzam, que o nosso sangue principalmente se reproduza nas suas células, principalmente porque o sangue é justamente fabricado na região da base da coluna, aonde se localiza a energia da Kundalini. Daí, ouvintes, que falar sobre o despertar da Kundalini é a mesma coisa que dizer que nunca aconteceu uma chuva nesse planeta, que nós precisamos fazer alguma coisa para chover. Quando nós vemos a chuva aparecendo, atuando, renovando a vida nesse planeta. Então, o ser humano já tem, ouvintes, essa energia desperta. O que ela realmente não está fazendo plenamente é ativar os chakras superiores e também até os próprios inferiores na sua plena capacidade. Então, nós não devemos confundir o despertar dos poderes latentes, das capacidades energéticas dos chakras, com o despertar da Kundalini, pois os chakras funcionam tranquilamente sem ser totalmente vitalizados, né? Então, quando nós, um dia, ouvintes, estivermos com um instrutor habilidoso que possa nos dar as dicas de como fazer esse despertar dos chakras, a Kundalini terá uma função muito importante, mas esse despertar só poderá ser útil se nós também desenvolvermos os aspectos superiores do nosso ser. Não adianta fazer um despertar da energia do chakra básico se o outro lado da pilha, ou seja, porque o chakra básico é o chakra, como o próprio nome diz, né? Basal, o chakra negativo, que está ligado com as energias telúricas do centro da Terra. E nós temos que compreender, ouvintes, que no centro do nosso planeta existe, por assim dizer, uma parte do próprio Sol. Quando estava sendo formado o sistema solar, uma porção ínfima do Sol permaneceu no núcleo do nosso planeta, mas esse núcleo é muito, muito ativo. Ele é predominantemente metal derretido, está circulando, tem uma temperatura altíssima, e dali, ouvintes, também provém uma boa parte da Kundalini que as pessoas utilizam e que impulsionam principalmente os seus processos básicos, o processo reprodutivo, o processo do impulso da vida material, provém muito mais do centro da Terra. Enquanto que a Kundalini, ouvintes, que vem diretamente do Sol, ela não entra no nosso sistema energético pelo chakra básico, mas sim pelo chakra da cabeça. Então, se nós não desenvolvermos as nossas capacidades superiores, não adianta, ouvintes, mexer lá com a dinamite do chakra básico, porque ele já está provendo energia para a boa parte do nosso sistema. Todos os processos criativos, ouvintes, que existem no corpo humano, e eles são inúmeros, principalmente a renovação celular, ela acontece devido a justamente a participação da Kundalini, e é mantido pela circulação do prana. Daí, ouvintes, se nós passarmos a um estudo realmente mais detido, né, das forças solares que nos atuam, que nós já comentamos, as três forças, na verdade, elas estão ligadas aos três aspectos do Logos, ou seja, do verbo solar, que as religiões chamam Deus, que é exatamente a consciência espiritual que preside o nosso sistema solar. Daí que o terceiro aspecto, ou o Espírito Santo, como assim o chama o cristianismo, está ligado à Kundalini, ao fogo serpentino e ao chakra básico. Enquanto que o prana está muito mais ligado ao segundo aspecto, ao aspecto filho da trindade, da tríplice energia de Deus. E é por isso, ouvintes, que sendo o terceiro aspecto aquele que cria a matéria, que cria a substância, é ele que vem primeiro, né? É ele que cria exatamente os planos. Isso nós podemos compreender quando nós lemos aquela linguagem simbólica e cifrada das escrituras cristãs, quando se diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. Essas águas, ouvintes, que representam o caos criativo primordial, é exatamente a atuação da Kundalini enquanto construtora desses mundos materiais nos quais nós habitamos. Não só o plano material, mas os planos invisíveis também, o plano astral, o plano mental e os planos espirituais. Então, se a vida, ouvintes, é construída pela Kundalini e é renovada, recriada, destruída e criada por Kundalini, ela é mantida pelo prana ou vitalidade. E num aspecto mais profundo, ouvintes, até o aspecto consciência. Ou seja, a consciência também deve ser compreendida como um aspecto do prana. Já o Forhat é uma energia mais complexa de nós compreendermos. Só realmente os seres mais avançados do nosso planeta é que conseguem revestir o seu corpo energético com Forhat. Porque Forhat é, como descrevem os orientais e especialmente os tibetanos, porque Forhat é uma palavra de origem tibetana, mas que depois foi adotada também pelos hindus. Forhat é o elo de ligação entre o espírito e a matéria. Assim como nós sabemos que entre um pensamento e a criação no plano físico há que existir uma energia que intermedia a transmissão da informação do plano puramente abstrato até o plano material. É essa a atuação do Forhat. Mas, na sequência, ouvintes, nós vamos estudar exatamente como, principalmente, a energia do prana, ela atua e é distribuída dentro do nosso corpo. Então, há uma coisa que precisa ser discutida, ouvintes, dentro desse nosso estudo, que é a existência do chamado Anu, ou o átomo, o térrimo, o átomo primordial, né? Pois é ele que recebe a força da vitalidade do logo solar e que provém de outra dimensão. Nós sabemos que a ciência hoje ela busca com muita intensidade, ouvintes, descobrir acerca da estrutura do átomo, né? O átomo é um mistério ainda para a nossa ciência, porque desde aquela época em que os gregos achavam que o átomo seria uma coisa indivisível, se tem especulado se existe ou não uma substância primordial. E hoje, e com a ajuda do próprio esoterismo, pois muitos dos cientistas que trouxeram o conhecimento da física relativística, da física quântica, da mecânica das subpartículas dentro do átomo, ouvintes, eles perceberam que, na verdade, aquilo que nós chamamos de matéria é apenas o movimento da energia, né? Dentro de uma forma vibratória. Então, os ocultistas sempre falaram isso, ouvintes, sempre descreveram a matéria na forma de luz, porque a luz ela tem, como a ciência hoje já comprovou, um comportamento dual, né? A luz é ao mesmo tempo uma onda e também se comporta como matéria ou como partícula. Dependendo da situação, nós podemos constatar a luz tanto como uma onda, tanto quanto uma partícula, e essa característica dual, né, faz com que nós compreendamos que aquilo que nós chamamos de matéria é, na verdade, um fenômeno de cristalização, de densificação da energia. Mas os ocultistas, ouvintes, que desenvolveram os seus poderes internos, eles sabem, ouvintes, que o átomo não é exatamente isso que a ciência imagina que é. Pois hoje a nossa ciência está quebrando o átomo com ferramentas extremamente potentes. Então, o átomo, o térrimo, ouvintes, ele é realmente um mistério para a ciência, porque um átomo físico, ouvintes, é composto de realmente trilhões, né? Muitos e muitos milhões desses átomos chamados anu, que, ouvintes, é constituído das chamadas bolhas do coilon. Então, as bolhas do coilon só estão livres, não programadas, não reunidas no sistema atômico, apenas no plano espiritual. Conforme vai se densificando o plano, as bolhas do coilon, que são, por assim dizer, curvaturas do próprio espaço, elas vão se organizando em grupos até chegar no átomo mais simples do plano material, que é o hidrogênio. No hidrogênio, ouvintes, existem bilhões e bilhões dessas partículas chamadas anu. E essa força, ouvintes, que vem do Sol penetra nesse átomo, o térrimo, e circula por entre ele, porque ele parece um vórtice, como se ele fosse um redemoinho, né, de energias. Então, o que a ciência vai descobrir cada vez mais, ouvintes, serão mais e mais subpartículas, porque isso que a ciência, que hoje descobriu mais ou menos umas 200 subpartículas, o que a ciência está chamando dessas partes, desses blocos do átomo, na verdade são compostos muito maiores do átomo, o térrimo. E é ele, ouvintes, que conduz a energia solar e que faz ouvintes, torna possível a vida no mundo material. Pois o mundo material, ouvintes, como bem disseram, bem dizem os orientais, é uma grande ilusão. Quando nós olhamos para alguma coisa sólida, na verdade, ouvintes, nós estamos vendo algo que está vibrando intensamente há muitos e muitos milhões de ciclos por segundo. Só coisas mais simples, como por exemplo a voz humana, é que tem os ciclos de vibração na casa de algumas dezenas ou centenas de ciclos por segundo. Toda a matéria, ouvintes, que nós tocamos, que nós sentimos, degustamos, que nós observamos, na verdade, são vibrações extremamente velozes que criam justamente para os nossos sentidos e para a nossa mente essa ilusão do mundo como ele parece ser para a nossa consciência. Então nós temos que tomar muito cuidado, ouvintes, quando nós nos perdemos justamente na visão materialista do mundo, porque nós nos identificamos com os objetos e os objetos são apenas meras composições de vibração da substância primordial, ouvintes, aquelas bolhas do Coilon que primordialmente foram manifestadas por Deus ou pela consciência do nosso sistema solar. Tão logo a consciência se retira dessas bolhas, ouvintes, então os corpos, as substâncias se dissolvem e voltam para a sua condição original. Então o que importa, ouvintes, é a consciência que é manifestada através dessa energia. Nós, seres humanos, deveríamos nos importar muito mais com a consciência do que propriamente com a substância. Porque a substância, ouvintes, é realmente uma ilusão dos nossos sentidos e nós realmente, ouvintes, viemos até a matéria para conhecer exatamente essa dualidade e nos tornarmos mestres sobre esta dualidade, sobre essa ilusão. Aquele que é verdadeiramente consciente, que é desperto, sabe disso, ouvintes, que o ser humano não é o que ele tem, não é nem sequer o seu corpo, nem sequer a substância do seu pensamento, da sua emoção, ouvintes, porque dentro de nós há algo muito mais transcendente do que qualquer matéria, ouvintes. Dentro de nós há realmente a luz da compreensão que vem de cima, que vem do alto, que vem de dentro, ouvintes, que é a consciência divina que está dentro de cada um de nós. É para reconhecer essa natureza, ouvintes, que nós estamos aqui e o nosso programa que está estudando com vocês a anatomia oculta está justamente aqui para nos relembrar disso, ouvintes. Mas chegou aquele momento, ouvintes, do nosso intervalinho. Vamos fazer o nosso intervalo convidando vocês, ouvintes, para nos auxiliarem, nos somarem o seu número aqui ao número daqueles que nos patrocinam para que essa iniciativa e outras, ouvintes, que nós promovemos na internet possam continuar e sempre, ouvintes, se expandindo, atingindo mais pessoas e assim, ouvintes, trazendo mais e mais amigos e amigas para a luz esotérica que nós sabemos está dentro do coração de todos nós. Vamos ao intervalinho e voltaremos já com o programa Lux Esotérica de hoje, no seu segundo bloco. Esotérica FM, energia e vibração espiritual. Sim. Sim, amigos ouvintes, estamos voltando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. O quinto programa Lux Esotérica sobre anatomia oculta. No último programa nós dissemos que o último foi o quinto programa, ouvintes, fazemos aqui uma errata. Realmente hoje é que é o quinto programa Lux Esotérica sobre anatomia oculta. E agradecemos muitíssimo aí o seu prestígio, a sua audiência. Você que está nos ouvindo ao vivo pela Esotérica FM. E você que posteriormente, a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, está nos assistindo na loja Esotérica Virtual. E também vocês que são assinantes do nosso canal do YouTube da Esotérica FM. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência, ouvintes, e principalmente o patrocínio daqueles que são associados da Levir, que estão sempre nos auxiliando a manter, ouvintes, essa programação. Mas vamos, ouvintes, continuar aqui as nossas análises sobre o lado interno da função do nosso duplo etérico, ouvintes, principalmente na distribuição das energias. Então vamos voltar, ouvintes, a um assunto muito importante, que é a respeito dos glóbulos de vitalidade. Nós sabemos que cada um de nós, ouvintes, está realmente animado pelo prana, pela vitalidade, mas poucos são aqueles que realmente conhecem a respeito dessa energia, ouvintes, que está, por assim dizer, em volta de cada um de nós, seres humanos, que é realmente a função mais profunda do duplo etérico, que é a de trazer, ouvintes, essa energia superior dos mundos espirituais para aqui a manifestação na matéria. Então, dentro da função do nosso duplo etérico, ouvintes, e da função dos chakras, compreender a questão dos glóbulos de vitalidade é muito importante. Então, nós temos que lembrar que toda a energia que se manifesta no nosso corpo, na verdade, provém do Sol. Quer seja, ouvintes, a radiação direta do Sol material, quer seja do seu remanescente que está no centro da Terra. Então, quando nós falamos dos chakras sobre a nossa aura, que são captadores dessas energias, nós estamos falando, na verdade, de um poder de captação da energia interna do nosso próprio sistema, ouvintes, de captação energética. Então, a vitalidade, ouvintes, ela se deve diretamente a átomos prânicos que são emanados em quantidades gigantescas a partir do próprio logo solar. Nós temos que entender isso, porque sem a compreensão dessa manifestação, ouvintes, nós não entenderíamos realmente o que acontece com o nosso ser aqui na matéria, porque o prana, ouvintes, ele é emitido na forma desses átomos que vêm do Sol, e ele realmente acaba vitalizando todo o nosso ser, quer nós queiramos ou não. E assim, ouvintes, toda essa vitalização ocorre quando esses pequenos átomos de prana, que são formados por 7 átomos primordiais, ouvintes, ou 7 anus, e eles têm o formato de vórtice, parece muito com um pequeno coração. Eles têm dentro desse átomo de prana ou de vitalidade, ele tem é as sete cores primordiais do espectro, e quando essas sete cores primordiais adentrarem no nosso organismo, pelo chakra esplênico, ouvintes, e aí é importante, dentro do estudo dos chakras, né, dos sete chakras fundamentais, nós temos que saber muito claramente qual é que é o chakra esplênico, porque sem esse conhecimento nós estaremos realmente perdidos dentro desse estudo. Muitas listas, né, dos chakras mais importantes, muitos autores esotéricos não citam o chakra esplênico, o chakra do baço, como um chakra que vale a pena ser mencionado. E isso é realmente uma pena, porque o chakra esplênico, ouvintes, que está justamente na região do nosso baço, é que vai fazer, ouvintes, a quebra e a distribuição da energia dos glóbulos de vitalidade. Então nós temos que estar, ouvintes, muito conscientes da função desse chakra, porque sem ele realmente não haveriam os processos que nós vamos descrever a partir de agora. Então o átomo de vitalidade, né, o glóbulo de vitalidade, ele entra no nosso organismo por meio do nosso chakra esplênico, regulado pela frequência da nossa respiração, ouvintes. Daí que é realmente de fundamental importância que nós estejamos conscientizados a respeito da importância do processo respiratório. A respiração, ouvintes, é a alimentação mais importante do nosso ser. Sem respirar, nós não suportamos sequer alguns minutos. Nem a água, ouvintes, é mais importante para a nossa vida do que a respiração. Pois sem água, você passa muitas e muitas horas. Agora, sem respirar, não há, ouvintes, possibilidade do corpo se manter. O ar, ouvintes, que nós respiramos é o verdadeiro combustível para a nossa vida. E a matéria que nós queimamos é o comburente. Sem, ouvintes, esse verdadeiro combustível, o comburente, que é a estrutura do nosso corpo, os tecidos do nosso corpo, os alimentos que nós ingerimos, não significariam nada. E do ponto de vista espiritual, ouvintes, é muito importante termos claro essa informação. E sabendo que o glóbulo de vitalidade está entrando, ouvintes, dentro do nosso organismo por meio da nossa respiração, não diretamente, ouvintes, pelas nossas narinas, não é isso que acontece. É conforme nós respiramos e fazemos o movimento dos pulmões, esse abrir e fechar do fole do nosso pulmão, dos nossos pulmões, é que realmente faz com que o chakra esplênico funcione. Daí, ouvintes, que nós temos que relembrar as funções do nosso duplo etérico, que são justamente vitalizadas pelo nosso pelo prana. O duplo etérico, ele atua como molde na construção do corpo físico. Essa é a primeira função. Ele absorve o prana ou vitalidade e o distribui através do corpo. Ele atua como ponte entre a consciência física e a consciência astral. E desenvolve os centros de força através dos quais o fenômeno do mundo etérico pode ser conhecido. Então, essas são as funções, ouvintes, do duplo etérico, que é ainda, ouvintes, corpo físico. O duplo etérico não é um corpo espiritual. Ele é ainda um corpo material. E a nossa saúde, ouvintes, depende muito da vida desse corpo energético. Porque, como diz aqui, ouvintes, ele é um molde da construção do corpo físico. Mas é um molde inteligente, é um molde energético. Daí, ouvintes, que a saúde depende do que acontece na nossa energia. Se nós estamos respirando bem, se nós estamos com emoções que nos harmonizem, porque, como diz aqui nessa informação, ouvintes, o duplo etérico é a ponte entre o astral, ou seja, o mundo emocional, e o mundo físico. Daí que até o próprio INAMPS, ouvintes, o próprio SUS, aí, antigamente chamado de NPS, que não é uma grande autoridade na medicina, mas a própria medicina aqui brasileira já reconheceu que 70% das enfermidades são psicossomáticas, ou seja, tem origem no lado psicológico, na mente, nas emoções das pessoas. Ou seja, a nossa saúde depende muito da nossa saúde emocional, pois se nós temos emoções descontroladas, emoções pesadas, isso sobrecarrega o nosso duplo etérico, o distorce e depois isso acaba gerando, ouvintes, enfermidades físicas. É essa uma leitura esotérica, ouvintes, do que os médicos chamam de doença psicossomática. Ou seja, o que acontece na nossa mente, na nossa emoção, se descarrega na forma de energias sobre o nosso corpo energético, e os chakras vão conduzir pelo duplo etérico isso até o nosso corpo material. Então, as glândulas que estão justamente ligadas a cada um dos chakras vão ficar extremamente pressionadas, vão ficar muito sobrecarregadas dessas energias que vêm dos outros planos, e aí, ouvintes, acontece realmente a chamada doença, ou então a saúde, quando tudo está ok, então a pessoa fica saudável. Mas esse sistema dos chakras, ouvintes, que são bem mais, é um sistema bem mais complexo do que normalmente se imagina, porque o chakra tem uma captação não só pela frente, mas também pelas costas, né? Muitas pessoas desconhecem isso. Então, aqueles que estão acompanhando a nossa versão em vídeo do nosso programa, nós vamos abordar agora o formato justamente do chakra, que é exatamente um sistema de vórtice, né? Uma pequena roda que tem, por assim dizer, um talo que se conecta com essa roda, que prossegue pelo corpo físico até um determinado ponto da coluna. Há determinadas vértebras da nossa coluna que são especificamente ligadas com os chakras, né? Então, se nós observarmos exatamente essa informação, ouvintes, nós vamos compreender por que que o sistema nervoso do ser humano ele é tão afetado pelas questões psicológicas, pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas situações ambientais, porque justamente isso vai se descarregar nas vértebras, e é justamente na coluna vertebral que está o sistema nervoso central, e é por ali, ouvintes, que o talo dos chakras justamente se conecta. Então, tomando os sete chakras, né, como os hindus os chamam, o chakra mais abaixo, ou chamado chakra raiz, é chamado Muladhara. O chakra umbilical é chamado Manipura. Né? O chakra básico, que está lá na base da coluna, é a sede da Kundalini. Já o Manipura, ou umbilical, ou plexo solar, tem a ver com as sensações emocionais. Já o esplênico, o terceiro chakra nessa divisão, que é a divisão que fez Lidbitter, é chamado Svadhisthana e está ligado à memória das viagens astrais e à distribuição do prana. Já o chakra sobre o coração, ou cardíaco, é chamado pelos hindus de Anahata e está ligado à compreensão mais profunda ou intuicional das coisas. E aí nós temos os três chakras superiores, começando com o chakra da garganta, ou Vishuddha, que está ligado ao poder da clareaudiência, ou seja, ao poder de ouvir os sons no plano espiritual. Já o chakra frontal, né, do centro da testa, é chamado Ajna, e o seu poder é a clarividência. E o chakra do alto da cabeça, que é o oposto do chakra básico, é chamado Sahasrara, e tem a ver com a consciência cósmica, ou a continuidade da consciência. É bom, ouvintes, mencionar que nessa divisão que o Lidbitter fez, ele desconsiderou o chakra ligado às gônadas, ou o chakra sexual. Isso realmente é devido à cultura, né, ainda vitoriana da época em que Lidbitter e Blavatsky e outros autores viveram, que realmente não tinham uma boa perspectiva das funções sexuais, da função reprodutiva. O Lidbitter chega até a mencionar que esse chakra, só magos negros que mexeriam com ele. E isso, ouvintes, na verdade, é uma visão realmente antiquada, pois nós sabemos que a pessoa saudável não pode dispor, né, ou excluir da sua vida essa dimensão sexual, porque ela é justamente a primeira expressão da energia básica que está ali no chakra da base da coluna, e sem a qual, inclusive, a pessoa não atinge uma maturidade psicológica e nem pode se relacionar perfeitamente com as outras pessoas se ela não desenvolver esse chakra sacro, ou chakra sexual. Só funciona como divisão setenária, justamente porque Lidbitter fala do chakra esplênico. Mas é importante nós termos consciência da existência desse chakra sexual, porque ele, ouvintes, repetimos, muito importante para a própria vida psicológica do indivíduo. E prosseguindo o nosso estudo, ouvintes, a estrutura do chakra é aquela que faz com que ele receba a força vital que vem do logo solar. Cada chakra é como se fosse um pequeno planeta que, assim como os planetas estão girando ao redor do Sol, os chakras estão girando, ouvintes, para receber a energia que vem da fonte da força, que é o Logos Solar. Então, a força primária que vem do Sol move os raios, ou as pétalas, como assim chamavam os hindus, dos chakras, né? E há sempre, ouvintes, a função do chakra esplênico é muito importante, porque é ele que faz exatamente essa divisão da energia setenária que vem do logos solar, que realmente impulsiona uma infinita quantidade desses átomos de vitalidade em direção à matéria. E então o chakra esplênico, que nós já comentamos sobre ele, ouvintes, é que faz essa quebra dos átomos de vitalidade, e aí nós vemos a distribuição dessas energias para os diversos centros. Então, uma porção dessas sete energias que estão no átomo de vitalidade, uma parte dela vai para o chakra laríngeo, a outra parte para o chakra raiz, depois outra parte, ou a linha amarela, né? Ou seja, a energia amarela vai para o chakra cardíaco, o verde vai para o chakra umbilical ou abdominal, e a energia rosa do átomo de vitalidade é distribuída para todo o sistema nervoso. E temos que fazer essa diferenciação, amigos, com relação aos sistemas nervosos que existem dentro do nosso organismo. Os três tipos de sistema nervoso, ouvintes, são o sistema simpático e o sistema cérebro espinal, ouvintes. E é justamente esses dois tipos de sistema nervoso é que vão justamente ser caminho para as energias etéricas que vão circular no nosso ser. O sistema nervoso simpático é o primeiro que se forma, e ele surge dos impulsos que são gerados nos centros astrais. O sistema nervoso simpático, ele tem duas ramificações paralelas, uma na coluna e outra diante das glândulas, dos plexos e gânglios e nervos. Já o sistema cérebro-espinal, ele controla e energiza os órgãos vitais, como o coração, os pulmões e sistema digestivo. E ele é formado pelos impulsos gerados no plano mental. Forma-se após o sistema simpático e é conhecido como a consciência vigílica. E está composto do cérebro, o nervo cervical, o sistema linfático e todo o conjunto do sistema nervoso, ouvintes, é o sistema cérebro-espinal. E os chakras e o sistema nervoso, ouvintes, ele tem uma ligação muito clara com os chakras, tem uma ligação direta com o sistema nervoso central, né? E os talos dos chakras se ligam muito claramente a um determinado ponto na coluna vertebral. O chakra raiz está ligado com o talo do chakra raiz, termina na quarta vértebra da coluna, chamado também a vértebra sacra. Já o chakra o chakra raiz tem muito a ver com o plexo do sistema nervoso, chamado plexo do cóccix. Já o chakra esplênico, ele tem o seu talo terminando na primeira lombar, né? e tem ligação com a, o plexo do baço. Já o chakra umbilical, ele faz uma curva diferente, vai mais para cima e se liga com a oitava vértebra torácica e está ligado justamente com a região ali umbilical e o plexo que está ali ligado. Já o chakra do coração vai se ligar com a oitava vértebra cervical e está ligado com o plexo cardíaco. Já o chakra laríngeo ou o chakra da garganta tem a ver com a terceira vértebra cervical e o plexo faríngeo. Já o chakra entre os olhos se liga à primeira vértebra lá em cima na coluna, ligada ao plexo carótido, e só resta então falar do chakra coronário, que vitaliza o núcleo do nosso cérebro, ouvintes. E esse é um conhecimento mais técnico, mais específico. Se bem que quando a pessoa tem dores na coluna, ouvintes, em relação a esses chakras, nós podemos dizer que muito dessas dores não vem apenas da má postura física, mas as deformações da coluna podem ter relação com as energias que estão vindo dos planos espirituais. Então é preciso, para ter uma saúde perfeita, estar realmente consciente a respeito dessas energias, porque elas vão influenciar muito o sistema da saúde do corpo. E a glândula pineal e pituitária, elas são afetadas diretamente, ouvintes, pelo chakra entre os olhos e o do alto da cabeça. E os chakras, ouvintes, eles têm uma conformação que nós podemos estudar, né, nessa literatura teosófica, e vocês podem procurar informações a respeito dos chakras nas mais diversas literaturas existentes, mas nós recomendamos principalmente o livro Os Chakras, de Charles Webster Leadbeater, e O Duplo Etérico, do Major Arthur E. Powell. É ali, ouvintes, que vocês vão encontrar realmente uma informação mais profunda a respeito dos chakras. E com relação ao formato e às cores, nós já estudamos, ouvintes, a respeito dessas características dos chakras, mas nós vamos justamente falar, como aqui informação do nosso programa de hoje, a distribuição dos raios do átomo de vitalidade, que é quebrado pelo chakra esplênico, o chakra do baço. Então, quando nós respiramos, ingressa no nosso corpo a vitalidade, e o nosso baço é que faz, ouvintes, a quebra, como se fosse um prisma, por assim dizer, que faz então a distribuição, né, dos chamados vaius, né, ou os alentos, como dizem os hindus. Então, o samana vayu, que é o alento verde, vai para o chakra umbilical e, consequentemente, para o abdômen e, finalmente, para os órgãos excretores. E a energia azulada e também violeta, também chamada Udana Vayu, o primeiro, que nós já falamos, chama-se Samana Vayu. O Udana Vayu vai para essa cor azulada e a ou outra tonalidade de azul mais elevado, vai para a garganta e finalmente tem relação com o cerebelo central e inferior. Já o púrpura tem a ver a ligação com o cérebro e termina finalmente no alto da cabeça. Já o raio laranja é quebrado pelo baço e vai para o chakra raiz, juntamente com a energia mais amarelada, que é chamada o Apana Vayu, através do chakra raiz, vai para o sangue e para os órgãos sexuais e finalmente é excretado normalmente. O raio amarelo, né, é quebrado pelo baço, é chamado de Prana Vayu, vem para o coração e finalmente também acende para o cérebro e finalmente a última energia que sobra é a energia rósea, que é distribuída indistintamente para todo o sistema nervoso, chamado o Viana Vayu. Então os sete Vayus era como os hindus entendiam a distribuição da vitalidade, ouvintes, e é com essa informação que nós terminamos o nosso programa de hoje, ouvintes, sabendo que todos nós, ouvintes, temos esse duplo etérico e precisamos, principalmente pela nossa respiração, manter, ouvintes, o nosso ser realmente vitalizado com uma respiração sempre mais vigorosa, procurando, ouvintes, sempre ampliar a capacidade respiratória, pois quando o ser humano evolui, a energia circula mais intensamente pelo duplo etérico, quando principalmente a pessoa pratica os pranayamas do yoga, que não deve se chegar nesse ponto antes de uma vida ética, mas sempre que a pessoa pratica esses exercícios respiratórios, ela vai intensificar a subida da energia dos chakras inferiores para o cérebro. Isso vai intensificar o intelecto, vai aumentar o afeto e vai acelerar a espiritualidade. E sempre, ouvintes, uma respiração profunda, mas calma, é aquela que ajuda realmente a vitalizar os nossos chakras e fazer com que ela realmente, essa energia suba para os nossos centros dos chakras superiores, pois infelizmente os inferiores só causam o apego à matéria e às energias mais básicas. Então nós não devemos direcionar a nossa consciência para os chakras inferiores, mas para os superiores. E finalmente nós mostramos aqui uma figura, lamentavelmente quem está apenas nos ouvindo não vai ter a clara impressão daquilo que nós vamos comentar, que uma pessoa que tem uma vida normal, ouvintes, tem a energia dos chakras normalmente distribuída pelos sete chakras, enquanto que uma pessoa espiritualmente desperta tem uma menor atividade no chakra básico, mas uma atividade aumentada nos chakras, não só nos superiores, ouvintes, que ficam realmente bastante ativados, mas todos os chakras ficam aumentados, ficam ativos e se percebe o fluxo de prana e de kundalini muito intenso pela coluna, ativando as duas glândulas do centro do cérebro, trazendo a clarividência, trazendo a clareaudiência e finalmente no topo da cabeça a consciência cósmica. Essa pesquisa foi feita pelo teósofo Geoffrey Hodgson e publicada no seu livro A Ciência da Clarividência ou da Vidência, lançado no ano de 1933. De uma maneira bem gráfica, ele justamente denota, ouvintes, o que acontece quando o indivíduo evolui espiritualmente e passa a não ter tanta a função dos chakras básico e sexual, mas aumenta profundamente a consciência superior, a consciência cósmica, ouvintes, e isso faz com que o indivíduo ganhe uma consciência mais ampliada. E era isso, ouvintes, o que nós tínhamos para trazer para vocês no dia de hoje. Com muita satisfação, nós estamos levando a essa série de programas Lux Esotérica, que está falando sobre a anatomia oculta. Então, finalizamos aqui, agradecendo sempre a audiência de vocês e espero reencontrá-los nas nossas próximas edições. Nos despedimos aqui, deixando a todos o nosso forte, nosso fraternal abraço e deixando agora a programação musical sempre interativa aqui da Esotérica FM com vocês, com a música da nova era, muito boa música em 5 canais de áudio durante quase todo o dia e sempre às 9 da noite aqui o programa Lux Esotérica, trazendo temas da espiritualidade, do ocultismo, da teosofia. Até o nosso próximo programa, queridos ouvintes. Até lá!